dessa fotografia aérea de forte impacto visual, Sebastião Salgado captura o cotidiano exaustivo e quase coreografado dos garimpeiros de Serra Pelada, mergulhados em um terreno irregular e alagado. A imagem em preto e branco mostra dezenas, talvez centenas de homens trabalhando lado a lado em pequenos buracos e valas, num cenário que mais parece um labirinto escavado na terra. A maioria dos homens usa chapéus brancos, o que cria um padrão visual interessante, como se fossem pontos luminosos em meio à lama escura. Eles estão agachados, curvados ou em pé, usando pás e baldes para escavar, carregar e peneirar o barro em busca de ouro. Entre eles, há troncos improvisados e pequenas passarelas de madeira que conectam os espaços, mas o chão é instável, repleto de poças, escavações e desníveis. A perspectiva elevada permite observar a intensidade coletiva do trabalho, como se estivéssemos diante de uma grande colmeia humana. A ausência de máquinas, a força física como único instrumento e a organização quase tribal do espaço revelam a brutalidade desse sistema informal onde homens lutam dia após dia com as próprias mãos contra a terra e contra o tempo. A imagem é uma composição de força, ritmo e desespero silencioso, uma dança coletiva pelo ouro, marcada pela lama e pela esperança.